Irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor novamente no capítulo 4 do livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Desta vez nós leremos novamente os versículos 25 e 26. Gênesis 4. 25 a 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí começou-se a invocar o nome do Senhor. Irmãos, temos visto já há algumas semanas, a partir do livro de Gênesis, o começo e o desenvolvimento da obra redentiva que Deus realiza na terra e que começou após a criação e queda do homem. Vimos na semana passada que após o homem haver escolhido conhecer o mal, uma nova ordem se estabeleceu no universo. O paraíso iniciado na terra, foi fechado, vedado ao homem. Uma dura ordem se estabeleceu na terra. Não necessariamente uma ordem má, mas uma dura ordem. Dificuldades, obstáculos que não seriam encontrados no paraíso, passaram a se tornar a realidade da terra. Porém, o mal se tornou real e presente. Vimos também na semana passada que Satanás estabeleceu o seu trono no mundo, exercendo domínio sobre os homens e, consequentemente, sobre a criação que Deus havia subordinado ao homem. Mas este trono também significa receber o culto da parte do homem. Deus, porém, imediatamente iniciou a obra redentiva. Ele mesmo pregou pela primeira vez o Evangelho, conforme vimos Gênesis capítulo 3, verso 15, e estabeleceu imediatamente a sua igreja, o seu povo, a partir da primeira família constituída na terra. Hoje nós queremos considerar o fato de que a história da igreja está antecipada na mais primitiva igreja. A igreja foi criada em Cristo. Ela é perseguida por Cristo, isto é, por causa de Cristo, mas ela é também vitoriosa em Cristo. A história da igreja é antecipada na mais primitiva igreja. Isto significa a criação da igreja. A igreja foi criada em Cristo Jesus. Qual é a igreja primitiva? Nós estamos acostumados a ouvir falar a respeito da igreja primitiva como sendo a igreja fundada pelos apóstolos de Jesus Cristo no dia e a partir do primeiro Pentecostes, após a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, A igreja está presente na terra desde que Deus começou a sua obra redentiva na terra. E Deus começou a obra redentiva imediatamente após o homem haver caído. A igreja primitiva, a igreja mais primitiva, foi constituída por Adão, Eva e os filhos que Deus lhes deu. Deus sempre teve o seu povo, a sua igreja, muito antes, portanto, do estabelecimento da igreja neotestamentária, da universal igreja neotestamentária, muito antes do estabelecimento da igreja nacional de Israel, muito antes também do acontecimento do dilúvio. A igreja, que era a família, a descendência de Adão, já prestava culto a Deus. Conforme podemos observar no capítulo 4 do livro de Gênesis, os filhos de Adão praticavam o culto. Caim e Abel também praticavam o culto, conforme vimos no capítulo 4. Ambos ofereceram sacrifício, culto ao Senhor. Este culto da igreja primitiva, da igreja mais primitiva, é muito instrutivo para nós. No capítulo 4, verso 3 ao verso 5, nós lemos: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. A oferta Abel e a sua oferta, conforme lemos, agradaram ao Senhor. Por que Abel e sua oferta agradaram ao Senhor? Nós podemos destacar dois aspectos fundamentais. Na ordem do próprio texto, nós podemos destacar que Abel trouxe das primícias do seu trabalho. Ele trouxe o primeiro, o melhor fruto do seu trabalho. Isto indica que Abel realmente honrava a Deus como o Criador e o mantenedor de toda a criação. A seguir, nós também podemos observar que Abel trouxe fruto do seu rebanho. Ofereceu a Deus um sacrifício de sangue. Isto significa que Abel reconhecia e pressupunha a necessidade de Deus, não somente como Criador e mantenedor, mas também como Redentor. Ora, a Escritura Sagrada nos diz que o salário do pecado é a morte. Nos primeiros capítulos de Gênesis, nós verificamos que a desobediência a Deus, ao pacto que Deus firmou com o homem, lhe custaria a vida, lhe custaria a comunhão com Deus, e entre outras terríveis consequências, estaria a própria morte física. O sacrifício de animais foi estabelecido desde muito cedo para significar o sacrifício de Jesus Cristo em favor dos pecadores. Portanto, essas são as razões pelas quais Abel e seu sacrifício agradavam ao Senhor, ou agradaram ao Senhor. Ao contrário, Caim e seu sacrifício não agradaram ao Senhor. Ora, primeiramente, devemos considerar que o coração de Caim não agradava ao Senhor. A reação de Caim, a preferência de Deus pelo sacrifício de seu irmão, a reação de ira, a reação de ódio, é uma demonstração de que o sacrifício que Caim trouxera não passava de uma formalidade que acompanhava o que a família praticava, o que a igreja praticava, mas o seu coração, de fato, não cultuava ao Senhor. Porém, além disto, o sacrifício de Caim revela, em primeiro lugar, que ele tinha pouca estima pelo Criador, a quem apresentou uma oferta do campo. Nem foram as primícias do campo, mas uma oferta do produto do seu trabalho. Ele não tinha grande estima pelo Deus Criador e mantenedor de todas as coisas. Em segundo lugar, a oferta de Caim também revela a ausência de tristeza e arrependimento por pecado. Ora, esta ausência de tristeza e arrependimento por pecado, ela se revelou posteriormente na sua ira contra o seu irmão. Mas o fato de não apresentar uma oferta de sangue indicava que ele não tinha qualquer tristeza ou arrependimento pelo pecado, porque a oferta de sangue significava e pressupunha o reconhecimento de que nós somos pecadores, merecemos a morte, mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, nos mantém vivos. E por fim, a oferta de Caim não agradou, e o próprio Caim não agradou a Deus, porque Caim e sua oferta revelam o engano, o terrível engano, de que o homem pode, por si próprio, chegar a Deus como quer e quando quer, sem sangue, sem necessidade de redenção, de expiação de pecados. E este pensamento de Caim é extremamente difundido. Milhares e milhares de pessoas hoje continuam pensando que podem chegar a Deus quando quiserem, como quiserem, sem a necessidade do Redentor, que é Cristo Jesus. A esperança messiânica, ou a esperança de um Redentor, é algo muito antigo. Como vimos na semana passada, Gênesis 3:15, que apresenta a semente da mulher que seria ferida no calcanhar, a semente seria ferida no calcanhar, mas esse que seria a semente da mulher também esmagaria a cabeça da serpente. Ora, é o primeiro anúncio do Evangelho, é o primeiro anúncio da vinda de Cristo, é o primeiro anúncio do Redentor. Mas os sacrifícios de animais, como foi apresentado por Abel, e certamente outros na família de Adão, também partilhavam e ofereciam tais sacrifícios, tendo possivelmente, isto é conjectura apenas, mas tendo possivelmente, provavelmente, ao próprio Adão como uma espécie de sacerdote, porque era o chefe da família, aqueles sacrifícios representam, tipificam e preparam a humanidade para o reconhecimento da necessidade do Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, a esperança messiânica, a esperança da vinda do Cristo Redentor, é muito antiga. Quando o apóstolo, quando o profeta João viu a Jesus Cristo, ele fez a seguinte referência, João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O Redentor não foi Abel. Abel foi morto prematuramente por seu irmão Caim. O Redentor não foi Sete, cujo nascimento trouxe grande alegria à família de Adão. O Redentor não foi Noé. O Redentor não foi Moisés, não foi Davi, mas é o Senhor Jesus Cristo, que veio alguns milênios depois da primeira promessa, mas que enfim veio. A Igreja de Deus, o povo de Deus, só é possível em Cristo Jesus. Ele é o Redentor. Ele é o Redentor da Igreja, o Salvador da Igreja, ele é o fundador da Igreja, ele é a cabeça da Igreja, ele é a vida da Igreja, ele é o fundamento da Igreja. Em 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 2, aliás, está escrito, 1 Pedro, capítulo 2, versículos, do versículo 4 até ao versículo 9, está escrito, chegando-vos para ele, referindo-se a Jesus Cristo, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Vejam a figura. Aqui a Igreja é comparada a uma casa, a um edifício, e os habitantes desta casa são comparados a sacerdotes, mas estes habitantes são comparados com as próprias pedras que são edificadas para formar esta casa sobre o fundamento que é Jesus. E nesta casa, estes sacerdotes, o que fazem? Prestam a Deus verdadeiro culto por intermédio de Jesus Cristo. Pois está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, isto é, aqueles que reconhecem a Jesus Cristo como Redentor, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em Mateus capítulo 16, verso 16, após Jesus haver perguntado aos seus discípulos, o que vocês pensam, ou quem vocês pensam que eu sou? O apóstolo Pedro respondeu, tu és o Cristo, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Em segundo lugar, A história da igreja está antecipada na mais primitiva igreja, porque também ali nós vemos a igreja perseguida por causa de Cristo. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Então, não foi Estevão, o primeiro mártir da igreja do Senhor Jesus Cristo foi Abel. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Abel morreu por crer no Evangelho e por pregar o Evangelho. A mesma razão pela qual morreu Estevão, por crer e pregar o Evangelho. Irmãos, quando Abel ofereceu a Deus o sacrifício das primícias do seu rebanho, ele estava manifestando a sua fé em Deus e ao mesmo tempo estava pregando o Evangelho, ele estava anunciando para a igreja, diante da igreja, ele estava anunciando para a sua família que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele estava falando sobre o vindouro Messias e Redentor. O estabelecimento da igreja, irmãos, como verificamos no capítulo 4 de Gênesis, estabelece uma aguda distinção entre a humanidade. Isto é, a igreja e o mundo, a santa semente e a semente da serpente. Observemos a semente de Sete, ou a semente de Adão, em Gênesis capítulo 4, verso 17, até o capítulo 5, verso 32. A semente de Sete, ou a semente de Adão, é contrastada com a semente de Caim. A partir do verso 17, há uma pequena genealogia de Caim, que pela sua atitude, pelo abandono da igreja, foi o primeiro a estabelecer uma linhagem de ímpios que se afastam de Deus. A partir do primeiro versículo do capítulo 5, é descrita a descendência de Adão, que representa a santa semente daqueles que receberam a mensagem do Evangelho, conforme está em Gênesis 3:15, conforme está expressa no primeiro sacrifício mencionado na Escritura como uma oferta que um crente apresentou ao Senhor, o sacrifício oferecido por Abel. A santa semente, ela é gerada pela palavra de Deus. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, verso 23, lembra a igreja: vós não fostes gerados de semente corruptível, mas de incorruptível semente, que é a palavra de Deus. Da mesma forma, a igreja, a mais primitiva igreja, foi gerada por esta semente, a palavra de Deus. A palavra que Deus, pela primeira vez, pregou no mundo, cujo sumário está em Gênesis, capítulo 3, verso 15. A palavra pregada através do sacrifício que foi instituído, estabelecido e oferecido desde aqueles tempos tão antigos. A santa semente é gerada pela palavra de Deus e reconhece a necessidade de Cristo como Redentor e mediador da relação entre Deus e o homem. Isto é muito importante. É aqui que a igreja se separa do resto da humanidade. É aqui que o cristianismo se separa de toda e qualquer religião. É aqui que a santa semente se distingue da semente da serpente. Porque a santa semente é constituída somente daqueles que reconhecem que não há possibilidade de relação entre Deus e o homem sem o Redentor, sem o Senhor Jesus Cristo. A santa semente, por consequência, agrada a Deus, como agradou a Deus Abel e sua oferta. Agrada a Deus por meio de Cristo Jesus. Relembrando o texto que lemos, versículos 4 e 5 de 1 Pedro capítulo 2. Por meio de Cristo Jesus, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo, por meio dele, somente por meio dele, oferecemos a Deus sacrifícios espirituais que lhe são agradáveis. A semente da serpente, por outro lado, se opõe e persegue a santa semente. Lembram-se do que aconteceu entre Caim e Abel? Caim odiou Abel. Caim matou Abel. Aquilo é uma antecipação. Aquele acontecimento é uma antecipação da história da igreja. Vejamos em Apocalipse capítulo 20. Esta passagem nós citamos na semana passada. Apocalipse capítulo 20, verso 2. Está escrito: ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós somente citamos este versículo agora para identificar esta serpente. É Satanás. Agora, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Voltemos um pouquinho atrás. Apocalipse capítulo 12, verso 17. Aí está escrito: irou-se o dragão. Quem é o dragão? A serpente. Quem é a serpente? Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Quem são a mulher e os restantes da sua descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Irmãos, aquilo que aconteceu lá no Éden, no começo da obra redentiva de Deus na terra, no começo da história da igreja, a morte de Abel pelas mãos de seu irmão Caim, aquilo ilustra toda a história da igreja. A semente da serpente sempre perseguirá a semente santa. A igreja sempre lutará neste mundo. Sempre enfrentará os grandes obstáculos neste mundo. A igreja sofrerá perseguição. A história da igreja tem mostrado que, inclusive, muitas vezes tem sofrido a morte. Não de um crente isoladamente, somente, mas às vezes centenas, às vezes até milhares. A serpente não é um Deus do mal. A serpente é uma criatura rebelde que desde o princípio lidera uma rebelião contra Deus e contra o bem, contra a verdade e contra a justiça. Por que Satanás persegue a igreja? Em primeiro lugar, devemos reconhecer que Satanás persegue a igreja porque a igreja não se subordina ao trono de Satanás. Lembram-se do que vimos na semana passada? Quando o homem escolheu conhecer o mal, o homem deu a Satanás o trono na criação, o governo deste mundo. E Satanás assim ocupou o lugar de Deus na vida do homem. E todo culto que não é prestado ao único e verdadeiro Deus é, enfim, prestado a Satanás. Porém, a igreja, a santa semente, não se subordina ao trono de Satanás. A igreja, como redimida por Jesus Cristo, reconhece e submete ao trono de Jesus Cristo. Quem é Jesus? O Redentor, ele é o príncipe da paz. Ele é o Redentor, aquele que conquista para Deus a igreja e resgata a criação. A igreja também assalta as fortalezas de Satanás, liberta pecadores através da pregação do Evangelho e assim gera filhos de Deus. Mateus capítulo 16, verso 18. Ali o Senhor disse a Pedro, após a confissão de Pedro, na qual ele disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto significa que a igreja está firmemente fundamentada em Cristo, mas que a igreja entra assim nas fortalezas do inferno, pregando o Evangelho e assim produzindo filhos de Deus, libertando pecadores do império das trevas e trazendo-os ao reino da luz de Cristo Jesus. Como Satanás persegue a igreja? Satanás persegue a igreja através de ameaças, através de acusações, algumas, infelizmente, até verídicas, quando nós desobedecemos a palavra do Senhor. E o pior, quando não nos arrependemos e permanecemos no erro. Mas Satanás persegue a igreja com ameaças, com acusações, mas também com mentiras e violências. Mas especialmente Satanás persegue a igreja, e mais perigosamente até, por falsas doutrinas e falsas práticas. Em terceiro e último lugar, irmãos, a mais primitiva igreja antecipa toda a história da igreja, porque ali também nós vemos que a igreja é vitoriosa. O nascimento de Sete foi como o alvorecer após uma noite muito escura que se fez com o assassinato de Abel, que havia agradado ao Senhor. Caim, como já mencionamos, iniciou uma geração ímpia, semente da serpente. Vejamos somente um exemplar desta geração ímpia que Caim iniciou. Lameque, verso 19. Tomou para si duas esposas. Quando Deus criou o homem, fez para ele uma mulher. E o que foi que ele disse? Deixará homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. O que foi que a semente da serpente inventou? A poligamia. Mais adiante, o mesmo Lameque, verso 23. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Sete vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Matou dois homens. E ao invés de se sentir mais culpado e merecedor de morte do que o próprio Caim, se sentiu no direito de reivindicar mais proteção do que Caim havia recebido. Já pensaram? Isto é a semente da serpente. Não é exatamente o que nós vemos estabelecido no mundo hoje, crescendo cada vez mais? É exatamente isto, irmãos. Mas Deus, imediatamente, fez nascer Sete, pelo qual Eva agradeceu ao Senhor. Capítulo 4, versículo 26. 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Foi a primeira vez? Não. Abel havia invocado o nome do Senhor, como vimos claramente, ofereceu a Deus sacrifício agradável. Mas uma grande noite se estabeleceu. Caim fundou uma linhagem ímpia, a semente da serpente. Mas Deus começou de novo através do nascimento de Sete. Quando parecia, irmãos, que a igreja iria desfalecer após aquele golpe terrível sobre Abel, Deus reanima a igreja, Deus levanta a igreja com o nascimento de Sete e de Enos. E uma linhagem santa procedeu deles. Uma linda história que é contada muito resumidamente, se segue no capítulo 5. Irmãos, da linhagem de Adão, Sete e Enos, nós podemos contar, destacar os seguintes fatos. Quantos milhares de santos não constituíram esta geração, até que a humanidade começou a se corromper novamente e enfim aconteceu o dilúvio? Certamente, irmãos, João vê uma multidão inumerável, porque parte desta multidão era constituída por milhares de milhares dos descendentes de Adão, Sete e Enos. Mas além disto, irmãos, aquela geração produziu um santo como Enoque, lembram-se? No terço da vida regular de um homem naquela época, somente num terço, Enoque havia andado com Deus e Deus o tomou para si. Mas além disto, irmãos, a igreja daquele período pré-diluviano, entre milhares e milhares de fiéis servos de Deus, além de um Enoque, produziu também um homem justo e temente a Deus, numa geração altamente corrompida. Quem foi? Noé, nos dias que antecederam imediatamente o dilúvio. A fiel igreja é assim, ou a história da fiel igreja é assim. Em alguns momentos, pode parecer ameaçada, quase extinta, às vezes parecendo não restar sequer leves lembranças de um passado de força, de um passado de glória, de um passado de conquistas, de um passado de grandes vitórias. Porém, irmãos, ainda que isso aconteça, ela sempre renascerá, como aconteceu após a morte de Abel, com o nascimento de Sete. Como haveria de acontecer no futuro, após o dilúvio. A maldade havia crescido de tal forma na terra que Deus resolveu destruir a terra pelo dilúvio. Mas, logo a seguir, a igreja renasceu com a família de Noé. Assim também foi na fundação da igreja neotestamentária. Basta ler as páginas do Novo Testamento para se ver como a igreja de Israel, a igreja que era Judá, havia se corrompido naqueles dias. Como a religião estava corrompida e falsos ensinos, falsos cultos, falsas aparências. Mas a igreja renasceu em Cristo Jesus e por intermédio dos apóstolos e primeiros pregadores do Evangelho. Mas o mesmo aconteceu na Reforma. A Reforma aconteceu após o que parecia, pelo menos para a igreja, com certeza, uma longa noite de mil anos. Mas a Reforma aconteceu e a igreja renasceu. E assim será até o dia glorioso da volta do Senhor Jesus Cristo. E naquele dia, ainda que Satanás faça o que está escrito em Apocalipse capítulo 20, do verso 7 ao verso 9, reunir, seduzir todas as nações do mundo e cercar o acampamento dos santos, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, Jesus voltará e com o sopro da sua boca destruirá a semente da serpente. Destruirá o poder da serpente e estabelecerá definitivamente o seu reino em toda a terra. Concluindo, irmãos, não é sem luta que a ciência e a prática do mal são banidos do universo, que o príncipe do mal, Satanás, a serpente, é expulso do seu trono e novos céus e nova terra serão trazidos e estabelecidos. A igreja é constituída dos remidos por Cristo Jesus, que por sua vez se tornam sempre e necessariamente soldados do Rei Jesus. Tornar-se semente santa, fazer parte do povo de Deus, tornar-se verdadeiramente membro da igreja de Cristo, não é entrar imediatamente no paraíso, exceto para aqueles que logo a seguir morrem. Entrar na igreja, ser verdadeiro membro do corpo de Cristo, é mudar de lado, é definitivamente mudar de lado numa guerra universal. É mudar de reino, é mudar de comandante, é mudar de causa, é mudar de armas. Mas ser esta santa semente significa também estar do lado certo, do lado que vencerá, conquistando toda a criação para a glória de Deus e o eterno gozo de Deus para este povo que constitui a santa semente. Confie, renda-se a Deus em Cristo Jesus, confesse a Ele toda a sua lealdade, e agradecido, sirva ao Senhor para sempre. Amém.